ouvir o programa e fiz acumulada. É, a Flora disse que era uma barbada, que o cavalo zum zum zum não podia perder. A saída foi boa, um corpo na frente, foi bem aplaudido por toda a gente. Mas a chegada é que foi de amargar. Fui ver o meu cavalo, estava em último lugar. Fui ver o meu cavalo, estava em último lugar. É isso, não acreditei na Flora, olha aí o resultado. De José Batista e Alberto Maia, Jorge Veiga cantou Última Barbada. Moreira da Silva cantou dele, Bruno e Ferreira Gomes, Ólio Padilha. E Germano Matias de Antônio Lopes e Jaú, Senhor Delegado. 9:08, Os Cariocas. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só, só, só, só. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, daba, da. Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só, só, só, só. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só din din din din din din din din din din din din din din din din din. É só isso, meu baião, que não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, só bim, bom, bim, bom, bim, bim. Resolveu jantar alguém, estava sem ninguém, mas arriscou e o lobo se estrepou um chapéuzinho de maiô. Ouviu o buzino e não parou, porém o lobo insiste e faz cara de triste. Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. Até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho. de lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora traz um lobo na coleira que não janta nunca mais. Percebeu, lobo mau se derreteu, pra ver você que lobo também faz papel bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora atrás, um lobo na coleira, um lobo na coleira, um lobo na coleira, que não janta nunca mais. Musicalidade, Carlos Lira cantou dele Ronaldo Boscoli, Lobo Bobo, João Gilberto dele Bim Bom e os cariocas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Samba de uma Nota Só. Ângela Maria. Tiraste uma pedra no rosto de quem só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Atiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou. Quebraste o telhado que nas noites de frio te servia de abrigo. Perdeste um amigo que os teus cerros não viu e o teu pranto enxugou. Tiraste uma pedra, turvando esta água. Esta água que um dia, por estranha ironia, tua sede atiraste uma pedra no rosto de quem só te fez tanto bem. Thank you. esquecer. Vais perder o marido que tens, porque você não age bem, porque você não sabe ser mulher. E vai se arrepender do mal feito, sentir remorsos no peito, como uma infeliz qualquer. Ai, marido, quando chega em casa, cansado da lida, da vida, quer tudo menos motivo pra discussão. Só deseja o conforto do pijama e o jornal pra ler na cama. Farto de opinião, você não procura entender um pouquinho, não sabe fazer carinho, não usa o coração. Você vai sofrer e aprender a lição, pois ser mulher não é só vestir saia, não. Sabe fazer carinho, não usa o coração. Você vai sofrer e aprender a lição, pois ser mulher não é só vestir saia, não. Morta e não se pode viver nossa desunião. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Musicalidade pela Cultura M, Peri Ribeiro cantou de Marino Pinto, Erivelto Martins, Segredo. Carmen Costa de Ricardo Galeno, Não É Só Vestir Saia. E Angela Maria de Erivelto Martins e Davi Nasser, Atiraste Uma Pedra. Ataúfo Alves. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor, covarde, sei que me pode chamar, porque não calo no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor. Censurar o meu proceder, eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal. Você pode até sorrir. Perdão foi feito que a gente pediu. Covarde, sei que me podem chamar, porque não caro no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor, covarde, sei que me podem chamar, porque não caro no peito essa dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor. Podem chamar, porque não calo no peito esta dor. Atira a primeira pedra, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor, aquele que não sofreu por amor. Que tu é que és a melhor mulher do planeta, mas eu é que não vou fazer o que dizer na veneta. Tu foste marcar 2x4 batendo teus pés lá no chão do teatro, não entendendo a opereta, fizeste a careta pior do planeta. Tu pensas que tu é que és a melhor mulher do planeta, mas eu é que não vou fazer tudo o que dizer na veneta. Tu foste dançar par constante num baile de um clube da Liga Barbante. Tu abafaste

Ari Barroso cantou dele Camisa Amarela. Alacy de Almeida, de Noel Rosa e Almirante, A Melhor do Planeta. E Ataulfo Alves, dele Mário Lago, Atire a Primeira Pedra. Musicalidade pela cultura rem. 9h33. Vamos, meu amor, o bondinho vai subir. É a nossa hora de sonhar. Hoje o pão de açúcar está mais acolhedor. Tomem seus lugares no bondinho, faz favor. Vamos ver o sol lá no céu brincar de cor, dando um show de imagens do meu rio. Vamos esquecer que teremos de voltar. Vamos, meu amor, o bondinho vai subir. É a nossa hora de sonhar. Vamos ver o sol lá no céu brincar de cor, dando show de imagens do meu rio. Vamos esquecer que teremos de voltar. Vamos, meu amor, o bondinho vai subir. É a nossa hora de sonhar. Olhou pra mim, sorriu pra mim, fez tanta coisa pra chamar minha atenção. Mandou dizer, fingiu sofrer, fez tudo, tudo para ter meu coração. Eu quis olhar. Porém não sei, me atrapalhei, perdi a voz, perdi até o coração, perdi a voz e o coração. Olhou pra mim, sorriu pra mim, fez tanta coisa pra chamar minha atenção. Mandou dizer, fingiu sofrer, fez tudo, tudo para ter meu coração. Eu quis olhar, eu quis sorrir, eu quis dizer tanta coisa bonita de agradar. Porém não sei, me atrapalhei, perdi a voz, perdi até o coração, perdi a voz e o coração olhou pra mim. Tem que balançar pra justificar que a situação é de confusão. Quem não balançar vai ficar pra trás de uma vez. tem que acompanhar a evolução. Pois quem não balança não tem coração. Vamos balançar de qualquer maneira pra poder viver. Preste atenção, pois quem vive bem tem que balançar nesse vai e vem. Mesmo que ninguém ligue pra você, pode começar. Mesmo que o quadrado não consiga ver, pode ser que um dia venha entender. Que ficou pra trás, não tem chance mais, vai sofrer. Preste atenção, pois quem vive bem tem que balançar nesse vai e vem. Mesmo que ninguém ligue pra você, pode começar. Mesmo que o quadrado não consiga ver, pode ser que um dia venha entender. Que ficou pra trás, não tem chance mais, vai sofrer. Tem que balançar pra justificar. Tem que renovar. Se quiser sambar, se não balançar, vai morrer. Musicalidade, Pere Ribeiro cantou dele e Geraldo Cunha, Evolução. Doris Monteiro de Silvio César e Ed Lincoln, Olhou Pra Mim. E Isaurinha Garcia de Armando Cavalcante e Vitor Freire, Bondinho do Pão de Açúcar. 9:39. Célia. O que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, iai. O que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, iai. O que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, iai. O que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, iai. Sofre o usurário que tem tanto que nem sabe o que fazer. Como padece o coitadinho que se mata sem ganhar nem pra comer. Eu nada tive e o que tenho nessa vida são as ruas pra andar. Mas meu consolo é que essa gente que tem muito pro caixão não vai levar, porque não pode carregar o que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai, ai. O que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai, ai. O que se leva dessa vida, o que se come, se bebe, se brinca, ai, ai. O que se leva dessa vida, o que se come, o que se bebe, o que se brinca, ai, ai. Ah, como sofre o usurário que tem tanto que nem sabe o que fazer. Como padece coitadinho que se mata sem ganhar nem pra comer. Eu nada tive e o que tenho nessa vida são as ruas pra andar. Mas meu consolo é que essa gente que tem muito pro caixão não vai levar. Outra você não me faz. Segue seu caminho e vê se me deixa em paz. Muito me prejudiquei. Não me adiantou lutar por seu amor. E graças me recuperei. Aquela nostalgia já não sinto mais. A sua ingratidão pôs fim a uma paixão que havia no meu coração. A sua ingratidão pôs fim a uma paixão que havia no meu coração. Chora, implora, dizendo que se arrependeu do que fez. Não tente me enganar, não se iluda dessa vez. Nem mesmo Deus vai lhe perdoar. E agora foi culpa na sorte que o destino lhe deu. Não, não adianta reclamar. O mal que você me fez, tem que pagar.

Tirando as cabrochas, tem um quê de original. E o que seria deste povo sem mangueira no desfile? Nos dias de carnaval, eu vou ver de rosa. Cabrochas tem um quê de original. E o que seria deste povo sem mangueira no desfile? Nos dias de carnaval, eu sou verde rosa. Sou verde rosa. Existe muita tristeza na rua da alegria. Existe muita desordem na rua da harmonia. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro palhaço. Cada vez mais me embaraço, analisando essa história. Existe muito fracasso dentro do largo da glória. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro palhaço. Ismael Silva cantou dele Contrastes e Jamelão dele Sou Verde Rosa. E encerramos assim o Musicalidade, que volta amanhã com os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do 2182-3081. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Após o intervalo, a música brasileira em som instrumental. Já já tem todos os sons na Cultura M. Até já. A Cultura M apresentou Musicalidade, Eleições 2006. Em outubro, o Brasil vai escolher o seu presidente da República, um dos empregados mais importantes do país. Acima do presidente só existe um brasileiro: você. Dia 1º de outubro, você é o patrão. É preciso votar. Pense e vote. O presidente do Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral.